Thank you. 6816, controle Salvador, dessa via Chegada da Mare, nível 050, ajuste no 014. Na 3896, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4, livre LE, reporte estabilizado. Está livre de giz, após termos de giz, reporte estabilizado. 386. Gente, na 386, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. Salvador, um bom dia, tá 386, na meia milha para a Serra Visual, Baixada de Salvador. 80386, livre pouso na 10, vento 180 graus, 109, altímetro 104. Problema do pouso, são 0, 0. São 386, solo aos 25, livre à direita, ataque na frequência via Alfa Juliette, portão 1-1. Sente Alfa Juliette para 1-1, turno 386.

Brevemente.